quero ouvir a favela, facção no ar. Então, aqui é facção, direto do campo de extermínio, testemunha da carnificina. Embaixo a chuva de tira, mano, impossível. Diabo que é o destino, me põe no latrocínio da puta de conversível. Pro porco de farda me abater, igual um rato, trocar meu corpo decapitado por um abono no salário. Pra me ver na frente do jurado de joelho, ouvindo o veredito de quem disse apelo. Não tem chance o filho da tia que se mata no tanque. O número do Hulk tem um AP em Miami. Se você não tem mansão com cerca eletrificada, pode amarrar o motorista. Cata a carreta e a carga. Mandei minha mina tomar Citotec pra botar. Mato feto pro sistema, pro homem não matar. Um a menos com a caixa de isopor no farol, sendo olhado com nojo enquanto oferece esforço. Sou condenado a vender brinquedo do Paraguai, no máximo cê piroeiro. Na base é quem vai, vai. Quero a joia da caixa econômica do centro. Não sequestrado no de Fusca com cartão do Bradesco. Vejo os truta no metrô por 70 conto, por 10 passos se matando. O cobrador do ônibus implorando pra tá. Obituário da carceragem, seu corpo de órgão vendido e cheio de serragem. Vai pro corra de dentro do milionário. Apostar no caça-níquel em forma de rim, traficada amanheceu e a cena é preservada pela PM. Guardaram o viro que era a polícia. Adeus, tenente. Fita na Kombi da Malboro, burguesa enterrada viva. Chacina na escolta do caminhão das casas baianas, não tem poder aquisitivo. Enfiado com seu distintivo. PSP, Auschwitz, tem blindagem certo nível. Embaixa a chama de tiro, testemunha do genocídio. E aqui é facção. Embaixo a chuva de tiro, testemunha do genocídio. E aqui é facção. Embaixo a chuva de tiro, testemunha do genocídio. E aqui é facção. Embaixo a chuva de tiro, testemunha do genocídio. E aqui é facção. Solta o rojão com os carniceiros, tão subindo o morro. Herói na busca do ladrão, é mulher em casa dando pronto. Todo bombado, inchado, tipo pitbull. Vem com o oitão contra R15, vai tomar no cu. Mora na favela, seca farda, escondido, vitimado. Mesmo Costa, Zambio, sabe do executivo. Sonha comigo no sistema carcerário brasileiro, que só fica preso quem não tem arma nem dinheiro. Sem mil reais o carcereiro se envolve. Evita a doença e no trajeto do PS você foge. Ou de repente um helicóptero sequestrado. Cê levar um tiro, te resgata do pátio. Tipo filme do Patino, minissérie da Globo. Alô delegado, tô na água de coco, vem me prender de novo. O fuzil que atira e mata sequestrado. É o Gambek que traz pra vender no porta-mala 50 mil de recompensa pela quadrilha. Pro prefeito, iniciativa, mas pão do seu curso é da sua família. Pra pistola israelense, não tem cá exposta na revista. Pro Tris, não foi pro inferno, show do milhão, a casa dos artistas. Eu queria ser terrorista com a pintite do Bin Laden. Pra jogar no congresso, seis aviões da Varig. Me vingar pelas crianças sem escola em São Paulo. Os velhos no lixão disputando comida com o rato. Aqui pra ter a cesta biológica básica. Só caindo com avião da ONU, tipo na África. Dá um motivo pra disparar AK no banqueiro, pra no ano ter 300 no cativeiro. Enquanto casal de pajeiro paga 80 no camarão. A mãe põe a filha no puteiro pra trazer a refeição. Só no B.O. falsificado diminui os homicídios. PSP, Auschwitz, nem blindagem sexto nível.